texto do livro As Profecias Sem Mistério. Escritor, Paiva Neto. Esta reprodução em áudio visa apenas divulgação, sem fins lucrativos. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. 4. Para não perder o equilíbrio. Bom, já expliquei que é essencial nos prendermos à fímbria das vestimentas do Cristo, como as crianças fazem quando vão acompanhando as mamães e os papais pelas ruas. E não podemos largá-la de forma alguma, quer dizer, não nos devemos afastar jamais dos seus ensinamentos, sob o risco de perder o equilíbrio, portanto a paz que ele nos pode oferecer, conforme nos advertiu. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Evangelho, segundo João, capítulo 14, versículo 27. E, não se turbe o vosso coração nem se arreceie. Evangelho, segundo João, capítulo 14, versículo 1. Porque eu estarei convosco, todos os dias, até o fim do mundo. Evangelho, segundo Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ora, os governantes da terra seguramente ainda não a compreenderam, ou temem proclamá-la, porque as nações até hoje não a conseguiram desfrutar, porquanto não o quiseram ouvir, pois ele explicitamente declara: o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha própria carne. Evangelho, segundo João, capítulo 6, versículo 51. Em consequência, as suas palavras e exemplos. E é necessário com insistência destacar que, na religião de Deus, entendemos o divino amigo como uma figura universal, sempre disposta a ensinar e agir pelo bem de todos, sem distinção. Trata-se do Cristo ecumênico, liberto das algemas que alguns ainda lhe podem querer impingir, mesmo que com a melhor das intenções. O libertador celeste não deve sofrer limitações da lucubração humana, por mais brilhante que seja, do contrário não seria, como sempre temos repetido, um verdadeiro libertador. O Cristo de Deus ainda tem muito a nos transmitir. Espera pacientemente, porém, que os seres da terra amadureçam e se tornem capazes de entendê-lo, da mesma forma que advertiu a Nicodemos, no Evangelho, segundo João, capítulo 3, versículos 10 e 12. Ora, Nicodemos, se sendo tu, príncipe entre os sacerdotes, não entendeis as coisas terrenas de que vos falo, como compreendereis as divinas? Se o planeta está faminto de paz, é porque não aprendeu até agora a usufruir do alimento que Jesus e outros grandes luminares os quais pela terra passaram, pregando o amor e a fraternidade, lhe ofereceram. E isso é bem perigoso. Basta recordar como tantos povos andam armados, mesmo os mais pobres, até os dentes. Para que não nos falte o pão material. Os ensinamentos do Cristo fazem lembrar uma sentença de Rui Barbosa, 1849 a 1923, em que, de certa forma, podemos inferir que, se deve semear-se a couve para o alimento diário, torna-se urgente que se plante o carvalho para o abrigo do futuro. Agora, compreendido isso, vocês podem entender mais este trecho. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, versículos 25 a 27. Ao encontrarem Jesus do outro lado do mar, muitos lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E ele lhes respondeu: em verdade vos digo. Vós me procurais, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e dos peixes e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pelo alimento que perdura para a vida eterna, e que o Filho de Deus vos dará, porque nele o Pai, que é Deus, imprimiu o seu sinal. Quer dizer, não se trata do sinal da besta. Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 13. Versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte. Mas do sinal de Deus. Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 14, Versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro de Deus em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome, e o nome de seu pai. Portanto, não da destruição, mas, sim, o da fartura que começa no Espírito Divino, na iluminação suprema das criaturas da terra e do céu da terra, ou seja, as terrestres e as espirituais, porque, repetimos tantas vezes, os mortos não morrem. Estabilidade material. Que coisa maravilhosa, e quanto ensinamento. Contudo, tantos até hoje correm atrás de Jesus visando mormente a estabilidade material, de que, na verdade, também se precisa, a couve para alimentação diária. Mas o divino amigo anseia que, igualmente, alcancemos em profundidade a sua mensagem, o pão que desceu do céu, o alimento transubstancial, muito além do de trigo, milho, ou mandioca. Enfim, o sustento que ele, de início, nos deseja ofertar, a instrução, a educação, a cidadania com a espiritualidade ecumênica das religiões irmanadas, as quais, de mãos unidas, devem dispor-se a trabalhar por um mundo sem ódio. E, de forma alguma, excluímos os irmãos ateus de qualquer providência que venha beneficiar o mundo. É bom que sempre reflitamos acerca de serem os ateus também filhos de Deus. O Cristo pregou que nos devemos, os seres humanos, amar uns aos outros do mesmo modo que ele nos amou. Novo mandamento de Jesus. Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículo 34. É difícil, mas não impossível. Pode levar tempo. Um dia ocorrerá. Nos tempos que correm, o que a indústria bélica gasta daria para acabar várias vezes com a miséria planetária, o que é desviado dos cofres públicos, idem. Todavia, por bem ou por mal, isso terá um paradeiro. Se aceitarmos as lições educativas do divino pedagogo, nos tornaremos fortes e abriremos, com a alma devidamente nutrida, o nosso próprio caminho para o êxito, o qual jamais perderemos, porque estaremos adotando de modo correto as leis da sua sagrada economia, o reino de Deus primeiro. Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. O que significa dizer, a entronização da solidariedade fraterna em todos os corações, porquanto somos, em toda a terra, criaturas de um mesmo Criador. A religião do amor universal tem alertado, por diversas vezes, em sua programação de rádio, TV e pela internet, para que todos percebam o que o Cristo nos ensina ao pedirmos no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Trata-se do alimento material também. Entretanto, segundo o preceito do primeiramente o reino de Deus e sua justiça, devemos acessar o provedor celestial. Não por causa do pão ou do peixe que ele multiplicou, porém em virtude de sua doutrina, a qual permitirá que façamos o mesmo, por meio dos mais inimagináveis e éticos procedimentos. A firmeza de caráter, que dela promana, abre a nossa mente para o progresso, cuja origem se encontra no mundo espiritual. Daí o inestimável poder da prece, que traz das esferas invisíveis toda a energia divina de que necessitamos. Vós, fareis mais que eu, pois voltarei para o Pai, enquanto permanecereis na terra. Evangelho, segundo João, capítulo 14, versículo 12. Ele não quer que nos formemos pela metade. Por isso igualmente afirmou. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que se prolonga na existência eterna. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, versículo 27. Diante disso, nada será impossível para quem sustentar, ante as agruras da vida, tamanha convicção. Esse conhecimento levanta qualquer povo, pois, ao fortificar a sua fé realizante, fortalecerá o seu caráter. Jesus não engana. O político celeste não é demagogo. Não nos quer iludir. Almeja que tenhamos os seus poderes em plenitude, na integridade do valor moral e espiritual destes. Se seguirmos Jesus, não em decorrência de coisas fugazes, todavia em virtude do pão que desce do céu, que é a sua instrução eterna. O alimento que sustenta o corpo não nos faltará, pois teremos a fundamental elevada autoestima, excelente instrumento para derrubar as barreiras do caminho, a começar pelas psíquicas. Ele mesmo, no Evangelho, é bom repetir, ensina que primeiro devemos buscar o reino de Deus e sua justiça, de forma que mereçamos que as coisas materiais venham a nos ser adicionadas, sem nunca escassear. Isso não é superstição, e sim fé, que tantas vezes mobilizou exércitos para a guerra. É fato histórico. Chegou, porém, sem tardança, a hora de usá-la em benefício de todos, portanto de maneira ecumenicamente restrita, e não mais em prol de grupos com ambição hegemônica. Afinal de contas, vem assomando no horizonte dos povos ao cidadão planetário, por mais incrível que possa parecer. Por meio de diferentes formas e armas de destruição, ou a humanidade se integra, nos mais elevados patamares do bem, ou se desintegra. Abrir aspas. Quem pode o mais, pode o menos, fechar aspas. O Cristo é o coautor da Terra. Ergueu este orbe por ordem de Deus. Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículos 1 a 13 e 10. Sua obra constitui fortuna maior do que tudo que pudermos amealhar em uma ou em inumeráveis existências. Como é que não nos dará aquilo de que precisarmos, se realmente respeitarmos a sua lei? Foi ele mesmo quem disse: tudo o que pedirdes na prece, crede que havereis de receber, e vos será concedido. Evangelho, segundo Marcos, capítulo 11, versículo 24. Neste planeta, ao infringir as ordenações humanas, você é punido. No campo espiritual, a situação é semelhante, com maior gravidade, dada a magnitude das consequências, apesar de, ao lado da justiça divina, sempre imperar o amor. Ninguém, por pior que lhe pareça a situação, se encontra abandonado. Guardem, porém, esta admoestação do Talmud. Jerusalém foi destruída porque o seu povo se ateve demais à letra da lei, em vez de ao espírito de justiça e à regra de ouro. No entanto, em que pesem todos os dramas e tragédias pelos quais passou, Jerusalém, cidade sagrada do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, reergueu-se e encontra-se aí, viva no mundo. Eis um exemplo do amor de Deus, logicamente o que é aliado à sua incorruptível justiça. É melhor não escorregar. Não é que, aleatoriamente, Deus vá castigá-lo. É que, se você andar bamboleando ou na beira da calçada, poderá escorregar e quebrar a cabeça no asfalto ou no paralelepípedo, como resultado da sua falta de atenção no caminho. Reflexão. Se aceitarmos as lições educativas do divino pedagogo, nos tornaremos fortes e abriremos, com a alma devidamente nutrida, o nosso próprio caminho para o êxito. Nota de pé de página. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1. Couve e Carvalho, no livro Paiva Neto, O Comunicador da Solidariedade Humana, de Mário Frigeri. O autor de As Profecias Sem Mistério explicou, no capítulo O Poder de Comunicar o Bem, 2, A Nova República e Jesus. Com muito acerto, pregou o inspirado criador da Legião da Boa Vontade, o saudoso Alziro Zarur, que governar é ensinar cada um a governar a si mesmo. Naturalmente que se trata de um projeto ambicioso, que requer um paciente trabalho de educação aliado a uma forte instrução pública, de forma a combater e extirpar os analfabetismos material e espiritual. Rui Barbosa, o grande civilista, convida-nos à meditação com estes conceitos de tão profundo alcance. Abrir aspas. Enquanto Deus nos dê um resto de alento, não há que desesperar da sorte do bem. A injustiça pode irritar-se, porque é precária. A verdade não se impacienta, porque é eterna. Quando praticamos uma ação boa, não sabemos se é para hoje, ou para quando. O caso é que seus frutos podem ser tardios, mas são certos. Uns plantam a semente da couve para o prato de amanhã, outros, a semente do carvalho para o abrigo do futuro. Aqueles cavam para si mesmos. Estes lavram para o seu país, para a felicidade dos seus descendentes, para o benefício do gênero humano. Ponto. Nos tempos atuais, meu caro Rui, há que se fazer os dois serviços paralelamente. Plantar a semente do carvalho, cuja sombra acolhedora se projetará sobre as gerações futuras, e semear o alimento de agora, para as barrigas vazias, porque ressoa, ainda hoje, o alertamento de José do Patrocínio, 1853 a 1905. Enquanto houver um brasileiro passando fome, somos um povo que ri, quando devia chorar. 2. Cruzada de religiões irmanadas, lançada por Alziru Zarur na década de 1940. 3. Venha beneficiar o mundo, Paiva Neto, no livro Reflexões e Pensamentos, Dialética da Boa Vontade, esclarece. Abrir aspas, quando no programa Boa Vontade, o PBV, falamos na união de todos. Pelo bem de todos, alguns podem atemorizar-se, pensando em capitulação de seus pontos de vista. Nem fadonha planura de uma união despersonalizada, o automatismo humano deplorável. Não é nada disso. Na democracia divina, todos têm o dever de expressar civilizadamente suas ideias, sua maneira de ver as coisas. Entretanto, ninguém tem o direito de odiar a pretexto de pensar diferente. Já dizia Gandhi que divergência de opinião não deve ser jamais motivo para hostilidade. E foi por pensar assim que o Mahatma tornou-se o libertador do seu povo. O dever de expressar com civilidade o seu ponto de vista não significa que, para viger a democracia, você tenha de ser o vencedor. Pelo contrário, democrático é saber conviver também com a derrota. Quem isso não aceita, não sabe o que é democracia. Fechar aspas. 4. Religião do amor universal. A religião de Deus, religião do terceiro milênio, proclamada por Alziru Zarur, em 7 de outubro de 1973, em Maringá, estado do Paraná, Brasil. 5. Talmud. Leia mais sobre o tema em A Essência do Talmud, Rio de Janeiro, Editora Tecnoprint Limitada, seleção de Theodore M. R. von Keller. Introdução do Gran Rabino. Dr. Henrique Lenle. Tradução de Paulo Ronay. 6. Regra de Ouro. Ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Esta reprodução em áudio visa apenas divulgação, sem fins lucrativos. Fonte. Texto do livro. As Profecias Sem Mistério. Escritor, Paiva Neto. Saiba mais sobre os livros do escritor Paiva Neto. Acesse www.clubeculturadepaz.com.br.